Pois o Senhor é meu pastor, perdoa o que seu filho fez. Já é tarde, e a revolta agora invade. Cavaleiros do rei, pronto pra guerrear. Nem faca, nem bala, vai nos atravessar, só pra te lembrar. A rua me treinou pra ser um lutador. Somos diferentes, não poupamos inocentes. Somos doentes, não estamos conscientes. Fala na sangueira, pô! Uns na minha quebrada é como se... Guarulho! Primeiro, o jogo acabou e ninguém notou. Aviso o primeiro que o último chegou. O soldado tá de pé, vem aqui, olha pra mim. Eu sei que o inimigo até sorriu quando eu caí. O título de general conquistado por defender a bandeira. O legado gangsta, cara segundo mais encravado na veia. Sou a voz de cada louco de rua nesse país. Maldito aquele que tentou me destruir, eis-me aqui. Eu vi os Golias se crescerem, mas lembrem-se, eles caíram na mão de Davi. Medo de morrer? Já perdi faz tempo. Sou programado pra viver, preparado pra vencer. As portas do inferno contra mim não irão prevalecer. Enquanto existir um menor de rua, um maloqueiro, um tiozinho dormindo no papelão. Fé, atitude e luta serão os temas de cada canção. 2011 depois de Cristo, humilhado sempre será exaltado. Pode pá que a ideia quente, aliado. Aqui estou, General Lázaro, a.k.a. Alex Street. Novo álbum, apresenta vocês combatente. Vitória ou morte pra nós, ladrão. GNA pra vida! Tá foda, né? Eu voltei nessa porra.